Então a glória do Senhor se levantou de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem, e o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. Ezequiel capítulo 10 versículo 4. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Ezequiel capítulo 10 versículo 18. Este capítulo do livro de Ezequiel, cheio de visões do profeta, lembra muito parte do livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Que privilégio e responsabilidade tiveram esses servos de Deus! No texto de hoje, a glória de Deus, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo, aos pouquinhos, vai se retirando do templo de Israel. Por muito tempo, os moradores de Jerusalém pensaram que a cidade jamais seria invadida, pois ali estava o templo. Puro engano. O que dava importância ao templo era a presença de Deus, que protegia a nação. Foi esta oração que Salomão fez quando da inauguração do templo. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. 1 Reis capítulo 8 versículo 29. Por diversas vezes Salomão pronunciou a palavra ouve, pedindo a Deus que, do templo, sempre ouvisse o seu povo. Na realidade, desde a construção do tabernáculo, em Êxodo capítulo 40, Deus sempre se fez presente no meio do seu povo. Agora o Senhor abandona o templo. A forma de Deus abandonar, aos pouquinhos, transmite a ideia de que ele deu todas as chances possíveis para que Israel se arrependesse. Agora o Senhor abandona o povo pecador, e a nação será destruída pelos babilônicos. No Novo Testamento, Deus habita no meio do seu povo, a Igreja de Jesus. E através da Igreja, Jesus faz conhecer diante de todo o mundo a sabedoria de Deus. E o povo de Deus é a luz que ilumina o mundo, o sal da terra, que dá sabor, mas também não permite que o mundo se deteriore de uma vez. Mateus capítulo 5 versículos 14 até o 16. Como aconteceu na época de Ezequiel, no momento certo determinado por Deus, a igreja será retirada deste mundo, o próprio mundo físico será destruído e os rebeldes a Deus irão habitar uma realidade no qual inexiste a presença do Senhor, a glória dele. 2 Tessalonicenses 1:9-10. A Bíblia chama esta realidade terrível de inferno, Mateus capítulo 25 versículos 41 e 46. Enquanto Jesus não volta com o juízo final, a igreja do Senhor continua a crescer e levar para seu interior os outrora cativos de Satanás, arrependidos e libertos, transportados do reino das trevas para o reino da luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1 versículo 13. Hoje é mais um dia para vivermos nos aproximando de Deus, andando à sombra do Onipotente. Pois desta decisão de nos aproximarmos de Deus hoje irá depender passarmos a eternidade junto à glória de Deus ou totalmente afastados dela. Meu desejo sincero é passar com você, meu irmão, meu amigo, a eternidade ao lado de nosso Criador.